3 autorizado, segundo procedimento com abortiva. P143, boa tarde, vai ter que ser via Alfa, mantendo a Juliette, o portão previsto é o 02, encontre-se ocupado pela 9 da TAM. Afirmativo, prossegue pela Alfa, então mantendo a Juliette. Alô, Salvador, Guna 042, gente, da informação, Quebec, autorização, Galeão. Guna 042, informação Quebec, confere. Autorizado para o Galeão, nível 360, via Upper Zulu 10, fez MAP. Após direto Lúvito, conforme a rota do plano de voo. Decola da pista 10, com primeira curva direita, saída da El, Leda. Após Leda, voa direto Bridge, onde intercepta a aerovia. Aciona 5471 e o controle 120 decimal 8. Autorizado 360, passou 10, Smart Lúvito. Decolando 10 curva direita, da El, Leda, Bridge, 5471 transporte, 1208 controle, para o voo 0042. No 042, que seja mais correto, eu saco no ponto. 3, libere a direita na Eco, dê passagem ao Airbus 320 da Oceané e prossiga via Delta, não, corrijo, Eco, Alfa, na Juliette e Índia, coordena com solo, 1219. 7, voe em mar e reporte um ideal para a descida. Está sendo ultrapassado pelo tráfego, né, o Airbus 320 à sua esquerda. Está descendo até 1900. Zulu, aguarde para a descida. Salvador, confirma como recebe o 3567. Alto e claro, 3567, está pronto para push? Pronto, no 2. Está livre, eu peço para táxi. Obrigado, vamos esperar o 3567. Solo, 35415, pode 3, push deck, entrenamento. 5415, está livre, pode para táxi. Obrigado. Azul com a 206, push deck, entrenamento, portão 8. 306, cuidado, equipe de solo, pode para táxi. Fabiana, chama para o táxi, está 206. Mike, Eco Delta, prossegue. 10, o ajuste 1019, está autorizado o procedimento LSXA, é poste localizado. Tem condições de incrementar a velocidade? Então, incremente a velocidade é poste estabilizado. Táxi, tô vendo noite, decimal 95, ajuste 1001, Mike, Eco Delta, bom voo. Salvador 35464, boa tarde, sente na Quebec, parte 3, em função 04, autorização. Trip 5464, boa tarde, está autorizado para Maceió, nível 190 via Golf 677, decolando a pista 10 com curva esquerda, saída Puca, Aracaju. Aciona 5465 e o controle 120.8. Autorizado 190 para Maceió, Golf 677, decola da 10 com curva esquerda na saída Puca, Caju. 5465 transponder, 1208 controle, 5464 da trip. 5464 da trip, correto, passando pronto. Pará. 400. Recebida restrita ao 340, caso de falha será o final, Gol 90 de 6. Time é 2190, ultrapassou o tráfego, desça até o 050. Uniforme, não possui notificação aqui, confirma o horário que foi feito? Chega aqui junto a S. Salvador, boa tarde, boa noite. Família Centro Quebec, portão 10, autorização Recife 390. Com 1856, prepara a saída, subida Puca, transição Aracaju e aguarda cópia 1856 para Recife. Aracaju. 9083, chame Recife na frequência 1260, alternativa 1335, decimal 3. 260353, o gol 9083, obrigado. Da navegação, está autorizado parte principal Índia, no ponto de certo, arrumo no 8, decimal 95, ajuste no 011, bom voo. Obrigado, segue o tempo, ainda 285. Para o táxi, azul 4206, 108, agora, já na Maceió, 013, 0, já está na minha. 4206, está autorizado, está através do meia dúzia. Já está, já está, meia dúzia, já está. Trans 3567, autorizado táxi direito via Índia, no ponto de espera, torre 1 no 8, decimal 95, ajuste no 011, bom voo. Índia, 295, 1011, ligado, 3567. Boção, Lochanema 143, eu posso prosseguir após o trip? Afirmativo, após o trip, ingressa na Juliette para 02, 1143. Muito obrigado, após o trip, Juliette 02. Senha 200, caso seja vetado. O Kilo Serra Lima para a descida. Kilo Serra Lima desce até o 060. 060. Sabe do Zulu, Lima Kilo Zulu. Lima Kilo Zulu, complete a aproximação final e chame TOI 18095. Zulu. Vem a decolar, tá aqui. Justiça 0011. O tráfego precede para 9 milhas, é um Charlie 402. Pode iniciar na redução para 1970. Positivo, iniciando redução, bom, 273. Para 6210, vitoração para sequenciamento, mantenha a proa, seu limite é o localizador. Até a próxima. Utilizado voo local, Salvador Salvador, está passando 15 milhas, corredor forte, 1 no meu pé, decolando no 7, um curva esquerdo. Aciona 0145 e o controle 12068, Mike Bravo Uniforme. É 6210, desça para 4000 pés, ajuste Salvador 10111. 4011, aciona 6210. Serra Lima, desça para o 050. 050, Kilo Serra Lima. Vai dar minha dúvida para prosseguir com a sua da minha dúvida. Olimpos ingressa. Juliette, pátio principal em Índia. No ponto de espera, torre 1 no 8, decimal 95, ajuste no 09. Azul 4206, após passagem do tráfego da Força Aérea, vai continuar o táxi até o pátio principal. E Índia, no ponto de espera, torre 1 no 8, decimal 95. Ajuste no 011. Azul 4206, bom voo. Obrigado, 09 ajuste, segue atrás do órgão, ponto de área, decimal 12, 08, 95, 2402. Fala o gol no 042, portão 612, pushback cilamento. Gol no 042, após a aeronave da Azul, vai passar a retaguarda, está livre, cai para táxi. Negativo, após a Azul, a retaguarda, está autorizado, chamada para táxi, não tem ponto de vista. Para o pushback, acionamento, gol no 8-6. Na proa 060, redução para 1809, desça para 3000, o ajuste permanece. 060, 3000, redução, autorizado, acionamento, acionamento, 2-1-0. Controle 3567, decola 1500 pés na sua escuta. 3567, contato radar, subindo para o 360 na saída Arbor. Saída Arbor 360, 3567, aguardando proa de Arbor, se possível. Após 2000, está autorizado voar Elefa. Ok, já 2000, Elefa, grato. Sané 63290, informa o tráfego na sua posição de 12 horas a 6 milhas. É um Boeing 738 da Gol, seguirá como número 3 na aproximação. Isso é para 2000, interrupção para 1970, mais de reporte de estabilidade. 7200, bono de casa, passada essa prezada, Sané 62. Quilo Serra Lima, mantém a proa, vetoração para sequenciamento, o limite ao localizador, será o número 4 na aproximação, guarde o vetor para interceptar o lote. Mantendo presente sua, Está até 4 mil. Desce até 4 mil. E o ajuste em Salvador é 1-0, 1-0. O Gol 273 receptou o ILS, desloca pista. Gol 273, compete a aproximação final e chame Torres, 1-8-95. 1895, obrigado. O Quilo Serra Lima só corrigindo o ajuste é 1-0, 1-1. Pode descer até 3 mil, pai. 1011, desce até 3 mil, Quilo Serra Lima. Sané 2-1-0, estabilizado, descendo para a aproximação. Sané 2-1-0, complete a aproximação final, tráfego das 5 milhas e chame Torre, 1-8-9-5. 2-1-9-5, Sané. Escuta. Mantém a posição alinhada na 1-7, marca com Delta. Do Serra Lima para interceptar o lock, curva direito na proa 070. Reporte estabilizado, desça para 2000 pés, o ajuste permanece. Proa 070, 2000 pés, reporte estabilizado. Uno 273, continua a aproximação, forma o helicóptero decolando da 1-7. Sim, chegou, 1-2-7-3, continuando a aproximação, passou estando aí embaixo travado visão. Aqui no Zulu, no solo 5-2, libere a direita na Delta, chame o solo em 9-1-9. Táxi, chame para ingresso, pista 1-7, contatando o Mike Bravo Uniforme. Solo com... Pista livre, autorizado pouso, 1-0-0 graus, 1-2-9. Sente livre pouso, 1-2-7-3. Salvador, Xané 6210. O Xané 6210, número 2, chame sinal normal, com trem embaixo travado. Samará. Salvador, Xané 6210, número 2, chame sinal normal, com trem embaixo travado. 8-5-6, correto, para tratar. Salvador, Xané 6210, número 2, chame sinal normal, com trem embaixo travado. 3-0-42, Campinas, Atlântico. 1-2-0-8. 208, Delta. Pátio Índia, Pátio 2118, 95, 042. Lima, Kilo Zulu, ingressa na Alfa Juliette para o Pátio 3. Mike Echo Delta, no meu pé no corredor 7. Solicita pura direta para ti, senhorita, acendendo para 1.500 pés. Está presente. Autorizado 1.500 pés, direto Manatee, reporte na 20ª milha. Reportará o Mike Echo Delta. Receptando localizador, João Capista. Serra Lima complete a aproximação final e chame Torre, 1-8-9-5. 2-9-5, obrigado, boa tarde. Comente. Oi, Salvador, boa tarde, é o Quilo Serra Lima, estabilizado, localizador. Papa Romeu meu quilo Sierra Lima, continua a aproximação, chame passando Simbra. Para Simbra, o quilo Sierra Lima. 4206, se tiver condições, taxi um pouco mais à frente. Afirmo, 4206. Gol no 273, no solo 55, liberou a direita, solo 121, na decimal 9. 19, tá. Oxener 6210, pista livre, autorizada, pouso 100 graus, 129, aguardo o trem. Checado, direita pouso, 10, acionamento. Tente. 13, próximo. 273, Alfa, repórter do Juliette. Alfa, do Juliette, importará. Tente Lima, quilo Zulu, reserva da Gouveta, que está um pouco mais à frente, estou liberado para casa. Chame para o cancelamento e vai ingressar na perna do vento pela direita da pista 1-7, aguardando para girar base. Eu tenho um tráfego alinhado na cabeceira 1-7. Ah, ok. Guardará então para o cancelamento. Trip 5-4-1-5, afirma. Após o Airbus 320 da Oceaner pousando, autorizado alinhar e manter. Alinha e mantém após o Airbus 5-4-1-5, vai dar para voa direto, bridge, onde interceptor avião para Zulu 1-0. Aciona 5-4-6-4 e o controle 1-2-0-8, Unimed 4. Passa autorizado Rio de Janeiro, 2-1-0, pela EPI, Centro Zulu 1-0. O compadre da rota do plano, decola do 1-0, com curva à direita da Eoleta, depois direto, 5-4-6-4, transponder 2-0-8 ao controle. Unimed 4, correto, passando pronto. Como sua posição, Unimed 4? Está em frente ao terminal de carga logística. Gente, está autorizado a passar ataque. Pode ser. Salvador, vou no 601. Vou no 6210. Bom. Chanel 6210, Alfa, porta da Juliette. Alfa, porta da Juliette. 273 agora, essa Juliette. 273, botão previsto 03, vai manter posição e aguardar a aeronave da companhia liberar o acesso. 03, vai aguardar a aeronave da companhia. Tem a proa até atingir 2.000 pés, uma centena no 2 nós. 5-4-5, tá certo, iniciado. Olimpo 03, a linha mantém 1-0. Aciona 5-5 no trem e o controle 1-0-8. Canhão 360 para Zulu 1-0, check map. Faz luta. É, cola da 1-0 direita da Leda Bridge, 5-5 no 3-2-0-8, bom no 1-0-1. 1-0-1 correto, passando pronto. Passará 1-0-1. Está autorizando o táxi de peste principal, vai reportando através do 06. Táxi principal, reporta onde? Através do 06. Através do 06, reporta. Curva à direita na saída coral. 5-4-5, 2000, saída coral, obrigado. Sapatango Mike Bravo Uniforme, decolou da pista 7 ao 5-8, curva esquerda, rua da cabeceira 2-8, no 1000 pés, mantendo a separação visual com a TR-72 da Trip na decolagem. Esquerda, curva 2-8, mantendo a separação visual com a Trip, Mike Bravo Uniforme. Mantendo 1 no 1000 pés, corredor forte. Positivo. 6210, vai manter posição e aguardar a aeronave da Gol. Portão previsto 05, após passagem da aeronave da Gol, está livre de ingresso. Ótimo, após a aeronave da Gol, vai ao 05, na aeronave da Gol. Gol 1856, está autorizado, continua com o táxi, então ponto de espera. Quando lá, torre 1-1-8-9-5, ajuste no 01, bom voo. 01, até apontar a 2-5-9-5, está mais bom. Você Coral. Coral da presente, 545, obrigado. Serra Lima, no solo 00. Confirma o local de estacionamento. Ciente, livre táxi na Papá, direita para Aerostar. Papá Romeu, quilo Serra Lima. Patango, Mike Bravo uniforme, cruzou a cabeceira 28, mantém 1 no meu pés, corredor forte, chame o controle em 120 decimal 8. Obrigado, ótimo. Mantendo no meu pés, corredor forte. Mantendo no meu pés, no corredor forte, na escuta do controle. Contigo. Paulo Salvador, CP 5219, ciente da Romeu. Possível coordenação do 200 da conquista. CP 5219, autorizado, nível 200, prefeitura da conquista, decolando a 10 com curva direita, saída Arbor, após direto vitória da conquista. Aciona 5475 e o controle 120, próxima 8. Começando o meu confere. Do 200, decolada 10 à direita na árvore após conquista 5475. 1208, controle a 35219. 5219, só confirmando o transponder copiado, foi 5475? Afirmo, 5475. Correto, repassando pronto. Sente a roda pronta. Solo, trip 5464, parte 3, posição 04, desce para meta. Trip 5464, cuidado, seu equipe de solo, repassa para táxi. Oi, Salvador, boa tarde, Xanã 6259, informação Quebec, autorização Guarulhos. Xanã 6259, informação em curso é Romeu. Pronto, cópia. Afirma, pronto, cópia, Xanã 6259. 6259 para Guarulhos, autorizado, nível 360. Decolando a pista 10, com primeira curva direita. Subida da El, Leda, após Leda, voa direto Bridge. Onde intercepta a Trizulo 16 até Belo Horizonte e segue conforme a rota do plano de voo. Aciona 5512 e o controle 120 decimal 8. Obrigado, Guarulhos, nível 360, fala 90, na curva direita, na El, Linda, após o atriz, Trizulo 16, trava até o Zulu, após a rota do plano de voo. 5512 no transporte, 1208, até a gente sair, na ponte 2, já na linha 2, 6259, correto, repassa quando pronto, 02 para push. Curva esquerda 1500 pés, perna do vento, pista no zero. 3 curva na esquerda, 1500 pés. Três informa que vai fazer um 360 para procedimentos. 360 no setor norte do aeródromo, autorizado setor de perna do vento da pista no zero. Ok, setor norte, fazendo 360, limpo 03. Salvador Tower, Brasília Fácil, 733, final approach. Olimpo 03, informação de tráfego, aeronave tipo Embraer 121, Xingu, à sua direita, 7 milhas aproximadamente, setor nordeste, norte-nordeste, 1.000 pés, fica atento ao tráfego. Atento ao tráfego, não está visual, Olimpo 03, mas é 1.500. 1.129. Autoridade decolagem 190, azul 420. Mike Bravo Uniforme, fica atento ao P3 da Força Aérea, 1500 pés na sua posição aproximada de 12 horas, à sua frente. Ele está 1500 pés, acusa de estar no tráfego e chame final da pista 97. Positivo, a aeronave tem uma posição de 2 horas, já está visual para cá. O Olimpo está visual com o Xingu à sua direita? Ainda negativo, Olimpo 03. Gente, mantenham no 5-0-0-10, Olimpo 03. Ok, vai manter 1500-03. Brazilian Air Force 733. Continue your approach, wait landing clears. Confirm your landing gear. Fix landing gear, Brazilian Air Force 733, continue on the approach. Roger, landing gear fixed, clear to land. Runway 10100 degrees on 2 knots. Air Force 2733. Clear to land. Runway 10, Brazilian Air Force 2733. Está autorizado, dá presente, chame final normal na 7, Papatango, Mike Bravo Uniforme. Azul 4206 decolou 06, chame o controle em 120, decimal 8. 208, 4206 da Azul. Controle, boa tarde, Azul 4206. Azul 4206. Contato radar, subindo para 350 na saída PUCA. 350 na PUCA, 4206 Azul. Com 6 a bordo, meia dúzia, autonomia de 5 horas. Autorizado, táxi, pátio principal Índia, no ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 011, Unimed 4, bom voo. Aqui, então, pátio principal Índia, continua com potência. 11895, frequência da torre, e o ajuste 1011. 11895, já tá com 1011, obrigado. 3897, pronto, cópia? 3897, pronto. 3897, autorizado Guarulhos, nível 340, via Pesulo 16, até Belo Horizonte, após direto trivi, conforme a rota do plano. Decola da 10 com curva direita, subida da El, Leda, após o Leda, voa direto bridge, onde intercepta a aerovia. Aciona 5523 e o controle 120, decimal 8. Autorizado o Guarulhos 340, Franco de Luna, 6PHZ, direto bridge, a decolar do Leda da El, a primeira curva direita, saída da El, Leda bridge, transponder 5523, controle 108. Plano 3897, que seja o momento correto, está tudo pronto. Boa tarde. Salve Salvador, Gol 1567, com informação Quebec, autorização para Brasília. Gol 1567, formação Cúcia Romeu, aguarda cópia. Prepare a subida Arbor Elefa. Sim, é a subida? Arbor Elefa. Arbor Elefa. Gol 1567. Force 2733 on the ground at 08, leaving the runway to your left, contact the ground 1219. Ou no 856, número 2, mantém a foto de espera. Tiver adicionamento ou não pode por isso? 5219, aguarde para push. Sente a bola. Trip 5464, pediu push, confirme chamado? Paulo, trip 5464, vai aguardar mais 3 minutos para o pushback de acionamento. Gente, faz ponto totalmente pronto, 5464. Amaral, 5464, trip. Trip 5219, na posição 5 do caixa 3, está livre, reporte para táxi. Autorizado 5219, reporte para táxi. Gol 1567.4. 03 está na perna do vento. Victor Lima 03, mantenha a perna do vento, aguarde para girar a base. Aguardando para girar a base, 03. Aciona 5517 e o controle no 20.8, gol 1567. 208. Gol no 856, autorizado alinhar e manter, pista no zero. Manter no zero. Gol no 856. Arpo Elefa, 5517, 208, controle. Gol 1567. Gol no 567, correto, passando pronto. Passará pronto, gol no 567. 60 BL. Med 04, mantém o ponto de espera, pistão no zero. Mantém o ponto de espera. A torre ficou curiosa com relação à matrícula da aeronave e questiona se está transportando enfermo, porque não foi informado e não consta na strip qualquer informação sobre esse transporte. Afirmativo, transporte de enfermos e foi feito no plano de voo da CLS, informando mesmo. Positivo, no nosso sistema não é informado essa situação, não foi informado por telefone, não sabíamos, eu apenas comecei a me questionar aqui, que provavelmente seria, por isso que eu questionei, por isso que não foi dado prioridade, porque não, só pelo nome não dá para identificar, positivo? Afirmativo, senhor. Dado base para o Olímpio 03. Em virtude agora da torre ter tomado conhecimento de uma aeronave transportando enfermo, não há tráfego no setor a reportar, fica a seu critério 360 pela direita ou esquerda. Reporte interceptando a final de 9 milhas para 1-0, Olímpios. Olímpio 03 fazendo 360 pela direita, reportará a final. Alô Salvador, dan 3897 para o pushback da acionamento no 1. Bem, autorizado decolar, 1-0-0 graus, no 1 nosso. Trip, passar a retaguarda, está livre, pode para ataque. Pode dar nada, trip, vai iniciar, dan 3897. Unimed 04, autorizado alinhar e manter. Alinha e manter, Unimed 4. Alô, 35219, tem 44 a bordo, autonomia de 350, altera as pontos claros, quanto prédio de táxi? Tipo 5219, autorizado táxi, parte 3, parte principal Índia, no ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 0 no 1, bom voo. Parte 3, parte 1, ponto de espera no 0, torre 118, decimal 1895, com 1011, 35219. Fico 4-1-5, de forma que Ideal está com visibilidade de 4.000 e no momento está fechado. O contador de Ideal está com a visibilidade de 4.000 e no momento está fechado. Siga. Autorização, autorização, Gaião. 6201, fomos para o Cusser Romeu, autorizado para o Galeão, nível 360, via Brasil 10. Tensmap, após, segue conforme a rota do plano de voo. Decola da pista 10, confirmei a curva direita, subida dial, Leda. Após Leda, voa direto Bridge, onde se separa via Brasil 10. Aciona 5451 no transponder e o controle Salvador 120, decimal 8. Galeão 360, Brasil 10, Smap, conforme a rota do plano, decola 10, direito da Euleda Bridge, 5451208, Xana 6201. Xana 6201, correto no 05, rapaz, quando pronto. Passará. Trip 5415, tá a 5 milhas da posição coral, o serviço está terminado. Chamei o controle na frequência 1201, tá atendendo as informações de Nelson. Pronto, autorizado decolar pistão 10, 100 graus, 1-1 nosso, Unimed 4. Vim decolar, 74, autorizado, senhor. Correio 35219, ponto de espera da 190, pronto. Solo Salvador, boa tarde, agora 273, na posição 13 com a informação Romeu, direção de tráfego para convite. 273, boa tarde, informação Romeu confere, autorizado para Confins, nível 360, via Operadulo 16. Decola da pista 10 com primeira curva direita, perfil de subida da El, Leda, após o Leda voa direto Bridge, onde se intercepta a aerovia. Aciona 5530 e o controle 120.8, gol 1273. 1330 para Confins, via Upper 16, decola da 10, primeira curva direita da El, após a El Leda, após o Bridge interceptando a Upper 16. 5530, transponde 208, é o controle, eu vou na defesa. 1-2-3, procedimento correto, está tudo pronto. Camará, Salvador, vou no 567, 97, para pushback, estacionamento. 1-5-6-7, coordenação que vira salvo, pode para ataque. Pode para ataque, estou no 567. 0-4-2, restrito ao 3-2-0. 3-2-0, restrito ao 3-2-0. Unimed 04, decolou 0 aos 17, chama o controle 120 decimal 8. 1208, obrigado, senhor. E o Trip 5219, após o Olympus, ali mantém 10. 2, restrição 320, agora com o centro Recife, na frequência 3325, alternativa 251. Alternativa 251, primária. 133-25. 3325, boa. Controle de Salvador, boa tarde, o Unimed 4 decola, está cruzando 1800 com curva direita. Unimed 4, contato radar, subindo para o 260, está autorizado voar bridge. Ok, 260 autorizado, voa bridge, está presente, obrigado. Linha 259, número 2 no setor, aguarda para push. Aguarda. É. 03 está curvando à esquerda, mil pés. Meteu 19, ingresso Fernando Vento, pistão na 0, aguarde para girar a base, Olimpo 03. Olimpo 03, aguardará para girar a base. 1856, chame Recife, na frequência 125, decimal 45. Recife, Pacífico, 85, obrigado. Quatro horas de autonomia, alternando Galeão, 214 agora. 214, alternando Galeão, confirme só a autonomia? 4 horas de autonomia. 4 horas, autorizado ataque direita, via Índia, no ponto de espera, Torre 118, próximo 95, ajuste no 011, então 3897, bom gol. Direita na Índia, ponto de espera 195, 1 a 011 agora, boa noite, boa noite. Sete, autorizado o táxi, parte principal Índia, no ponto de espera, torre 118, destino 95, ajuste no 011, bom voo. Sete, parte principal Índia, no ponto de espera, destino 95, meia hora, obrigado, uma boa noite. Na 6259, após a passagem do Boeing da Goa retaguarda, está livre, pode para táxi. Nove, decolou os 21, chame o controle em 120, decimal 8. 208, grato. Tran 3897, observe o Olympus P3 da Força Aérea tocando e arremetendo. Irá acontecer isso ainda. Após a passagem do mesmo à sua frente, a linha mantém. Após o Olympus da Força Aérea tocar e arremeter, vai lá e mantém. Aula 0 para 3897. Tá. Solicita a liberação da restrição de 100 milhas. De 15 milhas, perdão. D-5219, contato radar número 200, tá? Livre da restrição. 200, livre da restrição, 5219. Contato, Delta, prossiga. Sinal pro Udo, fala, está com a reposta ideal para a descida, mantendo no online, escuta do controle. Bom, no 601, cuidando do seu equipe de solo, rapaz, é para ataque. Coordenação, reportar o ataque, 601. Boa noite, estou no nosso 67. Boa noite, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera agora, 67. Olimpo 03, tocou RMT 23, curva esquerda, perna do vento, pista 10. Agora está autorizado o seu critério 1.000 pés. Chame atingindo, ajuste 10, 11. Acuse pronto para girar a base. Está ingressando na perna do vento, 1.000 pés. Chamará para a base Olimpo 03. TAN 3897, autorizado a decolar, 100 graus, 121. Livre decolagem, TAN 3897. Solo, 35464, estiver estacionamento. 5464, podendo que pedir solo, repete para trás. Camarado, 35464. Gol 1567, autorizado alinhar e manter. Autorizado alinhar e manter, agora 567. limpo 03, está girando base. Aguarde para girar base, vou ir por mais um minuto e meio. Após estar autorizado a girar base, eu limpo 03. Após um minuto e meio, autorizado base 03. Decolou os 26, chame o controle em 120 decimal 8. 1208, boa tarde, doutor. Rodou, boa tarde, tanto 3897, transfere. Tanto 3897, contato radar, subindo para o 340, na estrada da El. Treino para o Edileda, por 3897. Firmativo, possível? Rota 3897? 3897, prossiga para o controle. Autoriza para o Edileda? Autorização Guarulhos. 1940, informação Romeu, confere a guarda cópia, prepara da El Leda. El Leda. Girando base. O Olimpo 03, chame na final, pistão 1-0. Chamará na final, 03. Autorizado decolar 100 graus, 11 nós. Mantenha por até 2 mil pés. Autorizado decolar 100, vamos até 11, 8, 9, 5, ajuste 1011, bom voo. 11, Alfa Índia, 7895.090, 3564.64. Obrigado, bom trabalho. Então, ponto de espera, Oceaner 6259. Tran 3294, mantenha a chegada. Tran 03, cheque trem. Olímpio 03, está na final, tem embaixado travado. Informa que vai fazer um procedimento remetido no ar. Ciente, autorizado. 090 graus, 11 nosso. Olímpio 03. 03, informará remetente. 1567, decolou os 29, chame o controle em 120 decimal 8. 208, 1567. Controle, boa tarde, voo no 567. 567, boa tarde, contato radar, controle 360 na saída A. A subida Harbor para 360, voo no 567. Unimed 4, gente, agora chama em Recife na frequência no 3325, alternativa 1251, no bom voo. Recife 3251, obrigado, conseguiu, tá bom mesmo. 95, ajuste 011, bom voo. Fátima Sponja, 0990. Pushback e acionamento, posição 5. Chinam 6201, após a passagem do Boeing da Gol, a retaguarda está livre, pode para ataque. Após a passagem da aeronave da Gol, autorizado pushback e acionamento, reporta ataque. Chinam 6201. Salvador, Bruno 273, Chinam 3, passando para o posicionamento. Bruno 273, número 2, setor aguarda. Aguarda. Bruno 940, pronto, 4. Alfa-Tran, na escuta, prosseguindo. 1940 para Guarulhos, autorizado nível 360, via Alper Zulu 10, corrigindo. Alper Zulu 16, até Belo Horizonte, após direto trivi, conforme a rota do plano. Decola da pista 10, cumprimento curva direita, perfil dial, Leda. Após Leda, voa direto bridge, o que intercepta para Zulu 16. Aciona 5537 e o controle 10298. Afirmativo 360, autorizado. 360 autorizado, decola 10, primeira direita, Zulu 16, Belo Horizonte, 3, decola da El, linda, primeira direita. 537, 198, controle. 198 ou 1208? Controle 120, decimal 8 e o transponder 5537. 208, 5537, obrigado. Até para o controle. Tá. Chinam 6259. Autorizado decolar. 100 graus ou no 1 nosso. Decolagem 6259. Parecava 2564. Boa tarde, ponto espera 10 pronto. Ciente, boa tarde. Mantém o ponto de espera. Espera. Olimpo 03, para informação, Airbus da TAM na aproximação final da 10. Iniciam 360 graus pela sua direita e aguarde para interceptar final. Reporte interceptando perna do vento. Entendido para o Olimpo 03, 360 reportará perna do vento. Afirma, 360 pela direita. 03. Para a proa 240 apresentar informações. 100 segundos, 567. Localizador TAM 3897. TAM 3894, chame torre 1-1895, bom pouso. 1895, obrigado, TAM 3894. Patrulho, boa noite, eu vou chamar 6259, está na circuito, mantendo a rádio de decolagem ainda. Chinam 6259, boa noite, contato radar, perfil da El, nível 360. Perfil da El, até o 360. Motor Salvador, CP5219, solicita desvio para a proa 240, aceitar informações. Sente, trip 5219, chame Recife em 1260, alternando 1353. 260, 3530. Autoriza o Chinam 6259, voa Leda? Autorizado. Mando Leda então, muito obrigado. Avistado e travado, TAM 3894. Avistado, autorizado o pouso na pista 10. 1000 graus, 11 nosso. Livre pouso, 10, TAM 3894. Oceané 6259, decolou 535. Chame o controle em 120, decimal 8. Mototáxi Xanero 6201, temos 141 a bordo, autonomia 3 horas e 45, alterna Guarulhos. Xanero 6201, autorizado táxi, parte principal Índia, no ponto de espera, torre 118, próxima 95, ajuste no 012, bom voo. Autorizado táxi, via Pátio Índia, ponto de espera, torre 1895, ajuste 1012. Xanero 6201, muito obrigado, boa noite. Olympus 03 está regressando na perna do vento. Ciente, ingresse perna do vento e aguarde autorização para girar base. Olympus 03. Aguardando para girar base, 03. Sim, senhor, 26 decimal 0, alterna 1353. 260353 com 1567. Boa noite. Boa noite. Trip 5464, autorizado a alinhar e manter. Me mantendo a 0, trip 5464, braço. Diálogo 1940, gate 11, posicionamento. Tran 3894, no solo 37, libere a direita, solo 121, decimal 9. 219, 3894. P5464, autorizado decolar, 090 graus, 119. Autorizado decolar, 090, P5464. Passa para ataque, gente, o 9-9-9, vai ser, galera. Fala, boa noite, 3894, Livró. 3894, boa noite, Alfa, reportando da Juliette. Alfa, Juliette, está reportado, 3294. 1 minuto e 30 segundos na perna do vento. Após estar autorizado girar base, intercepta final. Prolonga por mais 1 minuto e 30, Olympus 03, depois base. Salvador, papapá, Mike Eco Delta, a 500 pés, passou para o Tuaçu. Visual com a aeronave da FAB, após o ingresso, libera direto 1973. 500 pés, na proa do farol de Itapuã, chame para cruzar o eixo da 1028. Mike Eco Delta. Trip 5464, decolou aos 39, chame o controle em 120 decimal 8. 208, trip 5464, boa. Controle Salvador, trip 5464, boa tarde. Ponto de espera, pista 10, o Xanar 6201. Mantém. Mike Eco Delta, vertical Itapuã. 5. 5465, trip 5464.